O que era bom agora ficou muito melhor. Muito melhor. Lúcio CDs. Sua gravação luxuosa e perfeita. Bora dançar aquela saudade na manha, Santa Maria. Meia-noite no meu quarto, ela vai sorrir. Ouço passos na escada, vejo a porta abrir. Um abajur. A sequência que o meu parceiro, aí o Cunhu, eu quero, quero, dá um valor. Tamo juntos. Cortinas de seda, o seu corpo. Arrebenta, Toninho! Menina veneno, o mundo é pequeno demais pra nós dois. Em toda cama que eu durmo, só dá você, só dá você, só dá você. Comitiva mete ficha! Tá aqui no ladinho, valeu! Seus olhos verdes no espelho brilham para mim. Seu corpo inteiro é o meu parceiro DJ Igor. Grande Igor, ele DJ, é promoter. Diretamente lá de São Miguel do Guamá. Alô, Igor. Sem você. Cadê o Gabriel, hein? Alô, Gabriel. Fico falando pras paredes até. Segura, maestro da saudade. Pra dançar coladinha assim, ó. Foi sem querer que derramou. Meu parceiro Beira Mar, desse clube. Juntamente aí com o Grandalhão. E cerquei seu coração. Alô, Joel. Grande Joel Cowboy, aqui de Santa Maria. Meu parceiro Cícero vai levar o CD. Luz CDs gravando tudo. Não. Agora estou sozinho, precisando de você. E você não está por perto pra poder me ajudar. A estrada dessa vida está difícil sem você. E você não está por perto pra poder me ajudar. A dona da noite chegou, chegou. Hoje eu estou arrependido. Pegou a paixão. Ai, meu coração. Para preparar aqui o show. Daqui a pouquinho tem o Homem do Alô. E aquele show especial aqui em Santa Maria. Está ardente de paixão. Não. Agora estou sozinho, precisando de você. DJ Toninho. E você não está por perto pra poder me ajudar. Essa vida está difícil sem você. E você não está por perto pra poder me ajudar. Parabenizando aí o Fernando. Ele que é filho do Netão. Tá com a gente aí do Mini Shop. Pra você dançar coladinho assim, ó. Olha, amor, tô morrendo de saudade. Coração tá com vontade. É a dona da noite. De sentir o seu pulsar. Alô, Camila! Olha, amor. Diretamente lá de Castanhal. Todos os meus pontos. Pois pra você, Camila. Se perdendo em desenganos, vi meu mundo desabar. Olha, amor, foram tantas por aí. Tive as vezes. Aí o parceiro Lucas Matheus, diretamente lá de Jaraguá, lá do sul, Santa Catarina. Vai levar o CD. Eu mentia para o mundo, mas a saudade profunda fez minha vida mais sofrida. A carroça. Olha, amor, a saudade dói demais. Roubou toda a minha paz. Tá difícil te esquecer. Vem pra saudade, vem pra luxuosa carroça da saudade. Vem pra luxuosa. Outra vez você diz que precisa partir, mas eu não entendo o que vai. Alô, parceiro de Maria! Alô, Bené! Conversa, escuta-me. A equipe Joe, tomando todas também. Com você, tá aqui do lado, só aquecendo. Não há felicidade, mas eu acredito que você vai. Luxuosa carroça da saudade. Roberta, escuta-me, te amo. Volte pra mim. Você diz que precisa partir, mas eu não entendo o que vais me deixar. Roberta, escuta-me, nesse instante te peço, com você tão distante, não há felicidade, mas eu acredito que você vai voltar. Roberta, meu parceiro Jay Coringa, é a Tayana, Luciano da 300, aquela saudade na mania aqui. Meu parceiro a Cris e o Coxinha, aí o Marcelinho da Kawasaki. Como é que é? Onde está aquela que um dia tanto me apaixonou? Eu sou uma estrela no infinito, procurando eu vou. Onde está aquela que um dia tanto me apaixonou? Eu sou uma estrela no infinito, procurando eu vou. Seja a hora que bater a broca, você dá um chega ali no quiosque, ali no fundão. Você tem um quiosque lá aí do pastel, que delícia, viu? Meu irmão, pelo amor de Deus, aquele pastel de primeira qualidade. Josias já foi lá. Ei, Josias. Eu sou eterno. E aqui no lado você encontra aí o Curral do Diel. No Curral do Diel você encontra camisas, chapéus, tudo isso e muito mais da luxuosa, viu? Pra você guardar de recordação. Aí, meu povo de Santa Maria. Tudo que preciso é saber se um dia ela vai voltar. Nada mais importa, nada tem sentido se eu não lhe encontrar. DJ Maluquinho, ela vai voltar. Juntamente com a Leila, Super Paiva. Não importa, nada tem sentido se eu não lhe encontrar. Tantos caminhos já. Agora tem CD ao vivo aí no Curral do Giel, viu? Lúcio CDs gravando tudo. Vou te falar uma coisa, Lúcio. Guarda bem que eu vou te falar aí, ó. De outras pessoas. Pior com o maluquinho. Ruim com o maluquinho. Sem o maluquinho. Um eterno apaixonado. É Lúcio! Saudade assim, ó. Começando na saudade. Daqui a pouquinho a gente vai aquecer na manha. Alô, Patrick! Mete ficha. Sozinho no quarto. E lá fora a chuva que cai. Eu fico pensando nos momentos que não voltam mais. No peito do fogo, o amor precisando sair. Nas mãos. Também tem o André aí vendendo copos personalizados. Aí pelo meio da galera também tem CD, viu? Aqui eu não posso sem você ficar. A dona da noite chegou. Eu fico pensando nas coisas passadas, nos longos caminhos que tive que andar, na triste saudade que fere e mata, naquele abraço que eu não pude dar. DJ Toninho. E na cabeceira, sua foto e sorriso bonitinho. As lágrimas nascem sem que eu possa ao menos evitar. Eu rolo na cama sem saber se você vai voltar. Parceiro Caco Doido, o Arley Show, aí o Danielzinho de São Miguel. Aqui eu não posso. Ah, tá passeando, passeando. E eu fico pensando nas coisas passadas, nos longos caminhos que tive que andar, na triste saudade que fere e mata, naquele abraço que eu não pude dar. Vamos lá, filho. Vai ser tão bom te encontrar outra vez. Meu coração já sou. Oh, Rafael Barreto. Novamente. O Marajoara. DJ Checheta. Aí no Mil Grau. Brilhar pra nós dois. Céu só de estrelas. Aí você olha pra sua gata e depois fala pra ela assim, ó. Abraça-me, amor, abraça-me. Não sei mais viver sem você. E deixe, amor, que o tempo não passe pra nós dois. Abraça-me, amor, abraça-me, amor, abraça-me. Estamos aqui em Santa Maria do Pará. Não sei mais viver. É o terceiro dia de festa. Você. E a dona da noite tá aqui pra você. Me deixa, amor, que o tempo não passe pra nós dois. Abraça-me, amor. Toninho. Eu tenho tanto pra te pedir. O meu desejo é te possuir. Para Josias. Amor, o teu coração. O que eu mais quero é sentir. Alô, Seco! Bem. Aí, parceiro! Minha cama te dá prazer. Vem me dar. Amor, o teu coração. O que eu mais quero é sentir saudade. Essa paixão faz nossa verdade. Vem, preciso te ter no coração. Como é que é? Vem, amor, chega de tanta dor. Leva esta solidão. Salva meu coração. Por isso vem, amor, chega de tanta dor. Leva esta solidão. Te mando um abraço também, parceiro Ronilson, parceiro João Paulo, aí o Demison, grande Demison, e também o Matheus, o bigode de Barroca. Meu irmão, pelo amor de Deus. Eu tenho tanto pra te pedir. O meu desejo é te possuir. Vem me dar amor, o teu coração. Saudade. Saudade. O que eu mais quero é sentir você. Na minha cama te dá prazer. Vem me dar. Olha, saiu do forno. Agora ele, o CD do Wellington Franjinha. Já tá prontinho. O que eu mais quero. O CD do Franjinha tá prontinho. Saudade. Essa paixão faz nossa verdade. E Lúcia CD. Preciso te ter no coração. Rapaz, que surpresa agradável. Minha querida José. Ei, José. Um beijo pra você aqui do seu amigo. Cadê a José Ninho? Um pouquinho a gente vai esquentar essa parada. Só na manhã. Meu bem, se está me ouvindo, agora estou pedindo. Aí meu parceiro Nico Tato, pra você voltar. O meu parceiro Charles, lá na Vila da Curva. Esqueça. Valeu, Charles. Se te magoei, só ei, José. E sempre vou amar. Meu parceiro Siqueira, Maiara, Leide, amor, Stephanie, fala Diego. Só você eu quero. Meu grande amor, te espero. Meu amor, te peço. Não me deixe assim. Carroça da Saudade. Meu amor é demais. Meu amor é demais. Dia e noite só penso em você. Tentei te esquecer e não fui capaz. Carroça da Saudade do Búfalo do Marajó. O amigo Juninho, juntamente com o Nato, meu bem, tá aqui no apoio. Se está me ouvindo, agora estou pedindo pra você voltar. Esqueça. Se te magoei, só você amei. A carroça. E sempre vou amar. A luxuosa. Amor, só você eu quero. Meu grande amor, te espero. me deixa assim. Ô, Santa Maria! Parceiro de Igor lá de São Miguel, Igor Promote. Deixa eu te amar só um pouquinho. Sou um gato louco por carinho. Oh, oh, oh. Bora cabeção, bora cabeção. Parente de amor, é como eu estou. Meu parceiro aí, o Vaca Louca, o homem das marcantes, aristocrata. Ele dá mal valor aqui, valeu. Venha me amar, ser minha gata. Oh, oh, oh. Em cima do telhado, embaixo do sofá, se a cama quebrar, pode gritar que é tão bom. Carroça da Saudade. Carroça. Não atrapalha agora. Meu parceiro Bernardo São Miguel, lá do Guamá. Lutador de MMA. Juntamente aí com o Di Maria. Olha, Bernardo. Não vai te alterar aí, Bernardo. Pelo amor de Deus. Joel, tá com a gente aqui, valeu Joel. Amiga Angélica Prime, da família GD7, também a Juliana, a Rainelli, a Eris e a Catraca. Parceiro Manel, rádio, aí o Caissara, o Fabinho, a produção do Paredão Super Pânico. Miau, não atrapalhe agora. Miau, miau, miau, miau, gatos namorando em meu parceiro Cícero, ele vai levar o CD da carroça. Foi um tempo tão gostoso, eu não posso esquecer. A gente amava a jovem guarda e dançava iei, iei, iei, iei. A saia cada vez mais linda subia a minha atenção. E numa festa de arromba eu te dei meu coração. A carroça da saudade. Ciúme de você ainda tenho. O céu que eu prometi eu vou te dar. Aquele beijo que eu te dei. É. Foi que me fez te amar. Ciúme de você ainda tenho. O céu que eu prometi eu vou te dar. Lúcio Campos. Aquele beijo que eu te dei. Foi o que me fez te amar. Direto do túnel do tempo. Dali Carroça. Vamos lá, filho. Pau na máquina. Sentado à beira do caminho, eu vivi a esperar. Eu te amo, eu te amo. Não cansava de falar. Olhava para o céu azul e o sol sempre a brilhar. De que vale tudo isso se você não me amar? Ciúme de você ainda tenho. Aquele beijo que eu te dei foi o que me fez te amar. Ciúme de você ainda tenho. Céu que eu prometi, eu vou te dar. Aquele beijo que eu te dei foi o que me fez te amar. Ciúme de você ainda tenho. Céu que eu prometi, eu vou te dar. Tenho tanto amor, mas você não percebe que você é escura e fria. Como vou viver sem ter o teu beijinho? Porque tua ausência dói demais. Eu queria. Meu amigo Cícero da Capoeira. Contigo. Alô, Cícero! Eu vou morrer de amor, sozinho, sem carinho, sem você. Estou apaixonado, pode crer. Tá, meu parceiro Jay Jefferson. Grande DJ da Carreta Batidão. Batidão Prime. Pode devolver. Também o DJ Marcos. Passeando, passeando. No clima aqui em Santa Maria, eu olhar em magia. Nossa história parece fantasia. Vou te amar de todo o coração e só ficar de você. Luxuosa. Eu suor olhando o teu rosto. Me alucina, parece até menina. Vou brincar. Meu parceiro Bacu, você, grande pomozeiro lá de São Miguel do Guamá. História ali, dá valor. A relação do gosto do prazer. Alô, Gabriel! Nossa história linda de amor. Nossa história linda de amor. Me ligo o rádio, escuto a canção que lembra nossa história. Nossa história linda de amor. Sinto o cheiro de amor aqui, o teu corpo bem perto de mim. Nossa história linda de amor. Essa magia que vem. Nossa equipe Kawasaki cheiro de amor, tá aqui no lado esquerdo daqui, tomando todas. O teu corpo. Tamo junto. Perto de mim. Nossa história linda de amor. Banda Pop Show. Lúcio CTs, aqui é experiência na gravação. Esse eu tiro o chapéu. Pega o clima. Que digam, que comentem o que querem, que nos julguem a dizer. Esse amor é uma besteira, o que nos tire do peito, coração. É inútil impedir-nos este amor. Que gritem, que publiquem na imprensa, que sofremos de demência, e nos coloquem na cabeça. Estão querendo separar-nos sem razão, e querem se intrometer entre tu e eu. Seremos protagonistas, sem que ninguém nos dirija. Nosso amor Dali Carroça. Não é uma novela, este amor corre em minhas veias. Não, não, não, não é uma novela, este amor corre em minhas veias. Eu sinto aqui no peito, eu sinto em minha alma. Não aceito que dirijam essa história de nós. Grande grandalhão Luciano, o homem da 300. Vitrola. Juntamente com o DJ Coringa. Sucesso. Santa Maria. Orgulhosamente Marajoara, a maior e melhor a carroça. Eu me lembro muito bem, a gente era feliz, mas de todo aquele amor só resta cicatriz. Não consigo entender por que findou assim. Eu era pra você, você era pra mim. A saudade bate, fere o meu coração. Não é fácil acreditar que tudo foi ilusão. Porque se eu fosse você, eu voltava pra mim. Mudava o rumo dessa minha amiga Jamile. Pra um final feliz. Fala, Jamile. Todo lugar que eu vou perguntam por você. Matando saudade. Ei, Jamile, um beijo pra você, menino. Não tem nada a ver. A gente só tá dando um tempo pra poder voltar. Pois até mesmo quem ama precisa pensar. Já tem CD aqui no lado, viu? Como era antes. CD ao vivo. Aqui não vale a pena. Estamos gravando do Maestro agora. Pensar em si. Lúcio, CDs. Coração. Amor é liberdade, amor não é prisão. É Tony Brasil, não é? DJ Toninho. Alô, DJ Toninho. Detona! Somel Farias. A carroça. Quem ama, respeita. Quem ama não mente, quem ama não fere, pois quem ama sente. O amor de verdade não é passageiro, é pra eternidade, é pro tempo inteiro. Quem ama não deixa o outro sozinho, nem nunca ofende, sempre dá carinho. Quem ama apoia, divide e ajuda, quem ama de verdade, por seu amor lutar. A noite acontece, teu corpo enlouquece, teu jeito de fazer amor é bom demais. Grande parceiro Luiz Tato. Aí o Charles da Manhã vai estar com a gente lá em Nova Timoteua, vai estar terça-feira lá no Réveillon em Primavera. Tamo junto. Pensando em você. Mas a parada é hoje aqui em Santa Maria. Teu corpo me fez esculpir a imagem do prazer. Canta pra ela, canta! Eu canto pra você, eu vivo pra você. A comitiva aí, a galera da Casa do Sexo. Meu irmão, pelo amor de Deus! Em um só coração. Olha, Arielle, a Gerli, o Nenê, o Janderson. Só um sonho acordei. Oscar! Hoje sou só um, com os meus sonhos de amor. Me deito e sonho com você. Me deito e sonho com você. Banda Mega Pop Show. A noite acontece, teu corpo enlouquece, teu jeito de fazer a carroça é bom demais. Carroça da Saudade. Pensando em você, teu corpo me fez esculpir a imagem do prazer. Sei que posso te perder de vez. Tô com medo, mas criei coragem. Vim aqui te perguntar. Não preciso mais do seu talvez. Quero ouvir toda a verdade, nem que seja pra me machucar. Também por aqui os perversos pega fuga terminar. Aqui de Santa Maria. Vou falar tentando não chorar. Espocando muito gelo aqui, valeu. Agora. E agora? Agora. Eu entrego em suas mãos e peço a Deus uma oração que me devolva seu amor. DJ Toninho. Agora, com a força o coração que chora. O meu corpo te procura e meu desejo quer você agora. Agora. Eu não tenho outra saída, tô te dando a minha vida, então devolva seu amor. Agora. Pensa em tudo que foi bom, eu te peço. Faço meu eterno amor agora. Banda Vírus Musical e DJ Paulinho Boca de Cantor. Sei que posso te perder de vez. Tô com medo, mas criei coragem. Vim aqui te perguntar. Que bom te encontrar e ver que você está feliz. Um lindo sorriso que diz que tudo está muito bem. Pode ser. Amiga Marcela, você juntamente aí com seu esposo. Manda um abraço aí à família Martins, com muito carinho. E com certeza um alguém. Que bom te encontrar. Não sei nem o que te dizer, mas já sei viver sem você. Gostou, mas enfim aprendi. Tudo acabou. O nosso amor teve fim, mas as lembranças que ficam não se apagam assim. Tem coisas que a gente não tira do coração, amores passados que ficam na recordação. Que bom te encontrar outra vez. Encontros são mesmo assim, um filme que a gente revê e vai embora no fim. Tem coisas que a gente não tira do coração. DJ Toninho. Momentos que ficam pra sempre na recordação. Já tenho também outro amor, também minha vida refiz. Carroça da Saudade. Tem dias que eu acordo pensando em você. Em fração de segundos vejo o mundo desambar. E aí que cai a ficha que eu não vou te ver. Será que esse vazio um dia vai me abandonar? Tem cheiro de rosa de avelã, tem um perfume doce de toda manhã. Você tem tudo, você tem muito, muito mais que um dia eu sonhei pra mim. Tem a pureza de um anjo querubim. Eu trocaria tudo pra te ter aqui. É pra dançar. Eu troco minha paz por um bem, Vanessinha. Eu troco meu pra viver o seu. Eu troco minha cama pra dormir na sua. Eu troco mil estrelas pra te dar a lua. Desde já te desejo aí um feliz feliz ano novo a todos. Um 2020 abençoado, que venha com muita paz, muita bênção, muito amor, muitas prosperidades a todos. Eu troco minha paz. Estamos aqui comemorando o 58º aniversário aqui. Participação aqui de Santa Maria. Realização Prefeitura Municipal. A nossa prefeita Diana Mello. Cada vez trabalhando incansavelmente pro progresso aqui da cidade. E claro, pro lazer do povão. E o Toninho detonando aqui. Segura! Pra te conquistar, usar armas que tem. DJ Toninho. Pra te enfeitiçar, te deixar louco por mim. amiga Josele. Família Moraes, aqui de Santa Maria. Receba um abraço aqui do Toninho com todo carinho. Valeu, Josele. Não tem pra onde fugir. Como preso vou te deixar. Desses meus desejos, vem, olhe pra mim. Um beijo a sua boca. Sinto veneno. Sente aqui, só pra olhar. Eu danço pra você e eu danço pra você. Um pouquinho, o homem do Alô vai fazer aquele showzaço aqui em Santa Maria. Pra te conquistar, ousar, armas que tenho pra te enfeitiçar, te deixar louco por mim. Você é minha presa, como loba, vou te caçar. Quero ser assim. Da luxuosa paredão DJ Felipe Batidão. Não sai. Alô, vigarista. Do meu pensamento não dá jamais. Ficar sozinho não aguento. Você não sai. Do meu pensamento não dá jamais. Ficar sozinho. A carroça. Preciso te encontrar na pororoca. Vou estar naquele mesmo lugar. Quando o DJ tocar a nossa canção, vou te tirar para dançar, pra gente se amar. Porque você não vem também. Preciso te encontrar na pororoca. Vou estar naquele mesmo lugar. Quando o DJ tocar a nossa canção, vou te tirar para dançar, pra gente se amar. Aí o parceiro Thiago, o Samuel e o Capivara GDF aqui. Vem cá minha vida, preciso te ter. Perdoa se te fiz sofrer. Não quero outro alguém, eu só quero você, meu amor. Uhul! Baby, vem me ame. Lembro do seu sorriso. Volte logo pra mim. Por onde eu ande, lembro de você. Vila da Curva. Sei que te perdi. Alô, Charlie. Pega no clima. Só no batidão. Vai. Só quem tá feliz aí, joga a mãozinha pra cima. Só quem tá solteiro aí, joga a mãozinha pra cima. Estamos aqui em Santa Maria do Pará. Deixe seu impulso se precipitar, dizer palavras. Fala, Josias! Mas nem sua emoção me ser o seu pensar. Não vale a pena você se calar. Obrigado, maravilhosa Polícia Militar. Fazendo a minha, a sua, a nossa segurança por aqui. E aí, Josias? E aí, também, estamos aqui com meu parceiro Nilson Bala, lá do Mini Shop. E também com o seu gerente, o Clebinho Melo, tá aí com a gente. Muito obrigado pelo carinho. E também o Igor Tato. Alô, Igor! Considerado, e o parceiro Charlie lá da Vila da Cuba, e meu parceirão aqui, Charlie. Gente boa, eu li parceiro, Hélio Alonseio do Curtindo. Tá aqui, essa galera aqui, a gente tem um carinho muito grande desde a época de Búfalo do Marajó. Meus amigos também da equipe Kawasaki, minha equipe Joe, é minha equipe Joe, desde cedinho com a gente, e minha equipe Kawasaki, viu, Toninho? Aí do seu lado esquerdo, e minha equipe Joe, aqui do lado direito, estão aqui com a gente, já derramando muito chope. A unidade móvel funcionando em Santa Maria do Pará. Alô, minha equipe Macaxã! Tento te abraçar, mas você não quer. Não sei porque você mudou. Nem o seu olhar, nada é igual. Quando eu te conheci, me traiu o meu jeito de amar. Mas sei que eu vou lutar pra te reconquistar. Parceiro Jay Maluquinho, nada é igual. Grande Maluquinho, juntamente com a Leila, o Nenê, aí Super Paiva. O meu jeito de amar, mas sei que eu vou lutar pra te reconquistar. É uma fase, vai passar. Ela só quer brincar de amar, quer separar você. Mais uma, mais uma, mais uma. Mais uma, mais uma aqui! A comitiva da Associação Brinco de Ouro. E tão triste estou aqui. Quando me quiser, já não vou estar a fim. Santa Maria! Onde se esconde? Volta pra mim, amor da minha vida. Não aguento mais, te amo demais. Não vou mais te deixar. Onde se esconde? Volta pra mim, amor da minha vida. Um forte abraço, essa turma comitiva aqui do Lava Jato, Daniel. Vem com a gente. Vem de cedinho, viu, Toninho? Aqui do seu lado esquerdo. Muito abraço com a equipe Kawasaki. Um abraço com muito carinho. Eu sou por aqui, derramando muito chope. Aqui do ladinho do Luso C10. Aí, Daniel. Sapega do quero ver. É Lúcio CDs gravando ao vivo. A carroça. Quero te encontrar e te convidar pra dançar comigo a noite inteira sem parar. É o super pop som que vai detonar as melhores batidas pra gente se amar. Super pop som. Super pop, super pop, super pop som. Super pop, super pop, super pop som. Super pop, super pop, super pop som. DJ Juninho, DJ Ellison vão conquistar o seu corpo. Bora, Marquinho! Com cenário eletrônico é a mais bela inovação. Super pop, super pop, super pop som. Super pop, super pop. A comitiva aí do time do Brinco de Ouro. Super pop, super pop, super pop som. Super pop, super pop, super pop som. Super pop som. Vem sentir o peso do som. Uma porrada de som. Super pop, o som do povão. Super pop som. Vem sentir o peso do som. Uma porrada de som. Super pop, o som do povão. Dali Luxuosa! Santa Maria do Pará, manda um abraço aqui, meu grande parceiro Michelzinho. E também o grande parceiro Guilherme do Odebrecht, grandalhão! E o Luciano da 300. E o meu grande parceiro de das equipes, o DJ Coringa. Tá aí com a gente, obrigado pelo carinho. Sapega, Toninho. Sapega, meu irmão. Estou sentindo tanta dor. Há muito tempo eu me entreguei de corpo e alma pra você. Me perdoa, amor, se eu errei. Grande Valdinei. Mas vou mudar. Mototáxi, São Miguel. Minha vida. Fala, Valdinei. E eu entrego a ti meu coração. Agora é tarde demais. Nosso amor. Já, já, o homem do alô. A carroça. Show. Ele já tá na área. O homem do alô já por aqui. E aí, Máximo? Se entregar como eu quero você. E pra onde olho, te vejo em todo lugar. Toda noite choro, desejo tanto te encontrar. Foi tudo que eu desejei. Você está com a luxuosa Carroça da Saudade, a dona da noite.